campeira leva a vida no UPA. Com a querência sucra em minhas camperiadas, de marcha batida no touro dos pastos, no bater de casco. Tá bueno, depois do intervalito, temos de volta com o nosso bem campeiro aí no seu final de semana, né? É, trazendo sempre o melhor da música gaúcha, da música gaúcha para você que é campeiro, campeira, para você que gosta da cultura do Rio Grande do Sul, que gosta do tradicionalismo, tá certo? É, então por aqui trazendo a marca do Rio Grande do Sul para você, sempre nos acompanhando. Aproveitando para mandar um quebra-costela de 3,5 voltas do tamanho do Rio Grande, né? É para um amigo Beto, né? É o Gilberto Lemes, o Beto Lemes, que essa semana teve de cumpleaños, né? É tal de aniversário, o Taura Velho, né? Grande narrador de rodeio aí e grande laçador também, né? Conhece do troço, conhece da matéria. Aí ele quebra a costela de 3,5 voltas do tamanho do Rio Grande para ele. E o patrão Venda de Riba permita muitos e muitos anos, né? Vou trazendo para ele então em especial aí o grupo Marca Gaúcha, dando boia pro trançado. Na sequência, vamos de Xiru Missioneiro. É o Xiru Missioneiro, essa aqui vamos mandar pro meu amigo Sucuri, né? O Márcio Popular Sucuri, grande parceiro de rodeio também. Essa do Xiru Missioneiro vai pro Sucuri então, arrepiando o temporal. A cerda é forte, a rédea é larga, o potro é maula. A vida é curta e é bruta esta lida de peão. Desprezo a sorte, pois me governo no basto. Mas volta e meia, me encontro perto do chão. Retinha espora, num compasso debochado, venho firme e desenvolto, dando boia pro trançado. E me embriago nestas gotas de veneno, pois vem lambendo sereno este potro colorado. De longe o sol vai rompendo na coxilha e encilha o dia que começa a clarear. Eu me acomodo pra dar a segunda sova, seguindo a doma até ele se aprontar. A cerda é forte, a rédea é larga, o potro é mau, a vida é curta e é bruta esta lida de peão. Desprezo a sorte, pois me governo no basto, mas volta e meia me encontro perto do chão. É curta e é bruta esta lida de peão. Desprezo a sorte, pois me governo no vasco, mas volta e meia me encontro perto do chão. De tango, cada sentada corre o ferro e firma os pulso. Despachado me acomodo, telegrito e telemango. Quando me vejo com a vida nas carona, sem parceiro um taurapuera pra me fazer um costado. Defende a cerca com a paleta do gateado, vou lidando com a doma. É curta e é bruta esta lida de peão. Desprezo a sorte, pois me governo no basto, mas volta e meia me encontro perto do chão. A cerda é forte, a rédea é larga, o potro é mau, a vida é curta e é bruta esta lida de peão. Desprezo se sacudindo tudo, tremendo a pedra do avio. E eu não pude acender a luz, e agora no escuro peço uma mão pra Jesus. Vai campeando a gurizada com o clarão dos relâmpagos, que eu manzeio a capa velha e vamos escapar pro campo. E o pior de tudo eu te julgo, que a tia China foi buscar, facilita, enche a sanga e ele não pode parar. E a pobre da mulher velha, sem parteira, ganha o piá. Temporal de arrancar piscinheiro, tchê. Vamos fazer pela vida, debaixo do temporal. Pode ser que alguém faça uma cruz de erva e sala. Mulher, por ganhar nenê, se assustou com este tormento que separou coisa feia, o rumorão deste vento. Lá se foi a timbaúva e o galho da figueira, arrebentou a porta dos fundos e é já que vai a cunheira. E o pior de tudo eu te julgo, que a tia China foi buscar, facilita, enche a sanga e ele não pode varar. E a pobre da mulher velha, sem parteira, ganha o piá. Se escapou a matungada, campeei até meio-dia. Encontrei a peixuda velha piqueteira, uma porteira enganchada nas virias. Pois eu tenho um chapéu novo e um poncho que não bandeia, e uma linterna trespia que sem metro ela clareia. Se escapemos pra coxia e o vento forte sacode, se agarremos com a família nos capim barba de bode. Pois chega o nhaburrijó lá na invernada do fundo, parece que o mundo velho tá se desabando tudo. E o pior de tudo eu te julgo, que a tia China foi buscar, facilita, enche a sanga e ele não pode parar. E a pobre da mulher velha, sem parteira, ganha o piá. Ventania de trocar coruja de querência e de derrubar pilincho do puleiro. Coitada da minha mulher, não aguentou o temporal e deu luz pra um piazote no meio do pastizal. Quando acalmou o rumorão, a tia China vinha vindo, recebolhou de um pitiço, já logo cortou o bico. Me cambiei pra outros pagos, depois de tudo esse horror, fiz um rancho resguardado na porta de um corredor. E o Juca, velho amigo, também se mudou de lá. Levei ele pra compadre e batizou o Tito Piá. De quando em vez se tem forga, ele vem me visitar. Tá bueno. Tocou aí o Chiru Missioneiro arrepiando temporal que foi pro meu amigo Sucuri. E antes o Marca Gaúcha dando boia pro trançado que foi pro Beto Lemes, que teve de aniversário essa semana também, né? Que barbaridade. Lembrando, tu pode achar a gente no Facebook, no grupo do programa no Facebook. O nome do grupo é Bem Campeiro. E por lá tu pode se comunicar com a gente, pedir tua marca, e também vai estar disponível os acessos para os programas passados, para te poder ouvir a hora que tu quiser, tá certo? Vamos embora por aqui, atendendo participação também e fazendo homenagem, né? É, o Jefão, né? O Jefferson de Souza, mas galo velho. O galo fino teve de aniversário também, começou a criar espora. O galo índio, que barbaridade, né? E é, com certeza recebe as homenagens do seu irmão Jackson, do papai e da mamãe, né? É, o seu Dinarte, Dona Maria. Aí, e claro, aqui do programa Bem Campeiro, né? E aí, vão trazendo aí uma marca especial, então, pro Jefferson de Souza, teve completando mais um ano, né? Colhendo mais uma abóbora.

que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião tá solto, que é toda cuscada lá em casa comeu. Quando a nostalgia se achega, atrevida na porta da frente, falando em gestos, nos cobra a memória. Silenciosa, aguça os recuerdos. Escuto com calma as paredes, no dialeto sem vida das tábuas, em estalos, proseando em segredo. É quando a alma desgarra de mim, pede um trago no balcão dos sonhos, paga uma rodada e depois se vai, deixando meu corpo tapera. Então, fico inerte nas horas. Liberdade, corto de espora e torno palpáveis velhas quimeras. E assim se vai minha alma, louca, sem rumo, procurando ferozmente tudo aquilo que sonho. Chega e se apresenta nos ranchos, nos bolichos. Buenas, indiada, venho de outras paragens, me apeio e lhes peço um lugar para cestear. Por bom preço lhes pago um fiambre, um trago e quizás que um potreiro para meu pingo pernoitar. Procuro, amando de um homem sonhador, um pedaço de céu na terra, onde possa plantar um rancho e morar com sua bela. Que tenha boa aguada, boa sombra, arvoredo, e que seja o ano inteiro primavera. Há de ter um capão de mato, com pitanga, guabiroba, araçá, alguma cachopa de arapuá para adoçar o pão matinal. Que bem te vis, sabiás, tarrãs, cantem em coral, e que um galo bombachudo avise das manhãs. Um lugar onde a inspiração seja o ar que se respira, o assobio se perca em melodias, e que tenha água corrente para que envelheça costeiro, caniciando rimas junto à barranca do rio poesia. É isso que minha alma procura, e num x-passo volto à realidade, não querendo acordar. Me sinto um peixe maniado na rede, na garganta arde minha sede, mas mesmo assim dou graças por ter de novo o mesmo sonho, ouvindo o estalo das tábuas das mesmas paredes. Vamos ali dar uma oitavada no balcão, tomar um trago de pura, puxar o saco do patrão e daqui nadinha temos de volta.